Antena 1. ZYC 224. Rádio Cruzeiro FM 92,7. Uma emissora do Sistema Cruzeiro de Comunicação. Antena 1. Uma opção permanente pela qualidade. Antena 1. Thank you. by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through their door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now, I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. It makes me feel like rain. Like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gone. It's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Maybe sometimes love just ain't enough. Your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. Oh. Antena 1, 5 e 14. Você não pode perder os comentários de Alexandre Garcia na Antena 1, de segunda a sexta, às 7 da manhã. A China estuda com a Vale do Rio Doce a criação de uma siderúrgica no Brasil. Porque não existe nada mais importante do que começar o dia bem informado a respeito dos principais fatos da política e da economia no Brasil e no mundo. Direto de Brasília para a Antena 1, Alexandre Garcia. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Barra e Guatemi. De segunda a sexta, a partir das 11 da noite, a Antena 1 traz para você o melhor da música romântica. Uma seleção especial feita somente para corações fortes e apaixonados. Antena 1, especialista em emoções. A Cruzeiro CDs lança mais uma super promoção para acabar com o estoque. São CDs originais a partir de R$5 cada. É isso mesmo que você ouviu. São CDs originais a partir de R$5 cada. Promoção válida enquanto durar o estoque. Cruzeiro CDs, o atacado e varejo com a cara da Bahia. Sempre com uma loja perto de você. Outlet Center, segundo piso, 310-5158. Comércio, ao lado do Citibank. Itapuã, ao lado do Acarajé de Cira, 286-0922. E Feira de Santana, 75-614-1261. Antena 1. Thank you.

Antena 1, a número 1 em música. na Antena 1, 5:30. Mercado Financeiro. Oferecimento Banco do Brasil. Com o BB Crediário, você parcela suas compras em até 24 vezes, com as melhores taxas. Os juros devem voltar a subir neste mês e no próximo, chegando a 19% ao ano em março e permanecendo nesse nível até agosto. O aperto, porém, não será suficiente para fazer com que a inflação deste ano fique dentro da meta fixada pelo Banco Central. Pelo menos essa é a previsão feita por um grupo de 100 analistas de mercado consultados pelo Banco Central na última sexta-feira. Lembrando que a taxa Selic está atualmente em 18,25% ao ano. O processador Cell, que será usado no PlayStation 3, será 10 vezes mais veloz do que os atuais chips de computadores, segundo seus fabricantes. As empresas Sony, IBM e Toshiba, que estavam desenvolvendo o processador Cell há 3 anos, divulgaram o chip na segunda-feira. Ele terá velocidade maior do que 4 GHz. O PlayStation 3 deve ser lançado em 2006, quando a Toshiba planeja incorporá-lo às suas televisões de alta definição. Banco do Brasil apresenta Jorge e Lourival. Jorge, adorei essa ideia do Banco do Brasil criar o BB Crediário. Cara, eu também. Lá em casa tá todo mundo aproveitando. Troquei a TV, coloquei o Juninho no curso de inglês, paguei uma viagem de férias pra Clarinha, ainda ganhei uma esposa novinha em folha. Como assim? Separação? Não, cirurgia plástica. Com o BB Crediário, você parcela suas compras de eletroeletrônicos, móveis, pacotes turísticos, cursos e muito mais em até 24 vezes com as melhores taxas. Banco do Brasil, o tempo todo com você. O melhor fim de tarde de São Paulo está na Antena 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Big Hour. Uma hora ininterrupta com o que há de melhor em música. Sintonize de segunda a sexta, às 6 da tarde. Big Hour, Antena 1. Principais lançamentos musicais de todo o mundo. Bye.

mistake me for the last time. Cause baby, now is not the right time for us to be scared. And yes, I know I wasn't perfect when we fought and cried all those nights. But the passion that we have is too strong to give up the fight. So I need you to say if you really wanna let me go. Cause I don't believe you, know I don't. Won't you tell me the truth? Yes, I need you to say if you really want this love to end. Look me in the eye and don't pretend that what we have. Things that I do, cause I don't wanna hear. I need you to say. Antena 1, 5 e 59. ZYC 224. Rádio Cruzeiro FM 92,7. Uma emissora do Sistema Cruzeiro de Comunicação. Antena 1, 5 e 59.